Quero lembrar a todos os filhos da graça de Deus que a paz se faz presente e quem comunga com ela é que alcançará os céus. Tenham certeza de que a luz é para todos, de que a graça e a vida em tudo se manifesta. Queiram entronizar em vossos corações estas energias tão necessárias ao engrandecimento e fusão com o próprio Deus. A principal conduta que vos garante saúde plena é uma vida alegre, repleta de amor. A misericórdia se faz quando vocês a fazem. Então os céus descem até vocês, quando vocês se elevam vibratoriamente até eles. A luz é para todos. A oportunidade de se curar é para todos. A oportunidade do bem viver é para todos. Através do serviço se consegue a dádiva. Mas o serviço desinteressado e mais meritório é o do amor alegre. Doar energias pelo simples fato de amar quem estiver presente. Isto cria e fortalece os vínculos com Deus e estes vos trarão maioridade espiritual e com ela equilíbrio e harmonização energética indispensáveis ao seu erguimento e desenvoltura do ser. Assim se faz. Prossigamos. Eu trouxe essas 20 questões para estudos, tanto para vocês quanto para mim. Para esses estudos constantes do que fazemos a nós mesmos. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade do estudo, onde poderemos colher da sua sabedoria, estudando aqui as questões enviadas por um espírito da equipe do Diálogo com os Espíritos, o Dr. Alberto, e pedir suas palavras iniciais. Não, de Deus. Eu sou o Salvo Antunes. Seja bem-vindo mais uma vez. Humildemente, me coloco à disposição para as perguntas de agora. E a graça de Deus seja eterna em vossos corações. A sagrada cura de Deus reside em cada pensamento bom, em cada gesto nobre, em cada sorriso, em cada abraço, em cada pensamento, em comunhão com a máxima divina, de que tudo já é, já está imerso e impregnado de bênçãos. Tenhamos o apoio do Cristo e dos avatares necessários para reconhecermos a origem de pura luz e prana, que já é e já está em tudo, e assim é. Salve! Então a primeira questão é a seguinte: é possível realizar a cura no consulente sem estar alinhado ou alinhada com o seu livre-arbítrio? Na grande maioria, não. Entretanto, haverá casos outros onde há ajuda mútua para este ser encarnado, digamos assim, possa verter dos céus a ajuda precisa para cada caso. A família, quando ora muito para determinado encarnado doente, pode conseguir temporariamente uma suspensão do karma que lhe aflige com energias malsãs que são somatizadas no seu vaso físico. Pode assim uma mãe que chora, clamando, não de joelhos, a ajuda da Virgem de Nazaré, intervir, doando energias que partem também de si próprias, conexas à da Virgem de Nazaré, neste caso, neste exemplo, proporcionar uma leve alteração na estrutura mental, energética e fisiológica do seu tutelado e amado filho doente. E quando não, o karma assim o permite, a cura completa. Entretanto, toda cura é temporária. Quando não há o devido merecimento, que é medido e mensurado através do alto esforço do próprio doente. Sendo assim, pode-se retornar o antigo quadro doentio, já que outrem solicitaram a cura, e de maneira consciente ou não, o próprio ser encarnado, assim suponhamos, rejeita qualquer espécie de amparo. Tudo vibra em ressonância conforme as qualidades energéticas e morais de cada um. E assim é. Se toda doença está alinhada ao corpo bioenergético de cada pessoa, o ser humano tem o poder de se autocurar sem a necessidade de um tratamento médico espiritual? Em verdade, vos digo que sim. O ser que está encarnado, temporariamente encarnado, é antes um ser divino, de matriz de energia espiritual. Nele e dele nutre-se toda a fonte do prisma divino, que já tem todas as qualidades inerentes à perfeita satisfação da saúde e da consciência do ser que se encontra temporariamente em estado humano. Antes de corpos, vocês são espíritos em manifesto perispirítico. Antes de seres encarnados, são desencarnados em condição temporária, no plano denso e material, a fim do progresso do vosso espírito eterno e imortal. O ser indivisivelmente conexo à matriz energética daquilo que há e vibra em tudo, que é Deus em movimento, pode aurir diretamente dali, através de sua consciência e vida, as energias afins ao vosso crescimento e vosso reequilíbrio em saúde material ou suprafísica. E assim se manifesta. No entanto, os seres encarnados ou não precisam aurir da fonte as energias através do vínculo de afeto, conscientização e amor, porque estas energias que de fato fazem a cura. Antes é necessário estar em ressonância com elas. E assim é. Prossigamos. Muito obrigado. Os médicos astrais são os únicos que trabalham com a cura no mundo espiritual? De forma alguma. Médicos astrais, em verdade, são todos aqueles que, em vida física ou não, se capacitaram para exercer curas a nível psíquico, energético e emocional. Independe-se de títulos doutorais ou religiosos, qualquer ser que reflete sobre si e através de si a verdade e a graça do Eterno, canaliza as frequências siderais de cura, independente de sua formação. Frequentemente, o menor entre os homens da Terra pode ser um dos maiores entre os homens do céu. Há, com isso, especializações no plano espiritual. Há técnicas energéticas disponíveis de forma gratuita, assim digamos, para que cada um, conforme a sua energia afim, possa direcionar-se, enveredando-se nos caminhos que trazem a cura. Não precisa para isso de formações técnicas, senão as apreendidas no próprio plano espiritual. A cura é antes um realinhamento psíquico, emocional e assim energético. Qualquer um pode e consegue, desde que esteja capacitado, mas principalmente em ressonância com as energias de cura que vêm do mais alto. E assim é, prosseguimos. Próxima questão. O quanto da consciência está ligada à doença e o quanto da consciência está presente também na doença? Toda doença, seja física, de energia ou mental, é antes um desalinho que jaz pela inconsciência espiritual. O ser, encarnado ou não, espiritualmente desperto, mas desperto em profundidade, jamais adoece. É perfeito e plenamente correto e válido dizer que a doença é para os loucos, no sentido em que não sabem o que são. Enquanto almas siderais, encarnadas ou não na Terra, e desconhecendo-se esta realidade da matriz primitiva de energia, os seres vão definhando-se em processos vingativos que vão aos poucos condensar energias que são perfeitamente dispensáveis. Haverá um momento em que estas energias se condensarão tanto que a partir daí sofrer-se-á as consequências do vaso físico, consequências estas antes já instaladas perfeitamente no corpo astral, no mental e no etérico. A inconsciência quanto à própria matriz divina de energia e quanto a reconhecer-se alma eternamente conexa a fonte que tudo é, Olorum, causa os desregramentos e deslizes que proporcionam e propiciam a caída de energia até o somatismo. organizar-se no corpo carnal. Assim se processa a formação de doenças. A doença é para os inconscientes, aqueles que vibram em sabedoria, paz, virtude e amor, jamais adoecem. Prosseguimos. Os pensamentos e crenças são de fato determinantes a cada doença existente no corpo do desencarnado? Tanto do desencarnado, e em verdade eu te digo que muito mais do encarnado. As energias provenientes do estado e padrão emocional e os seus inerentes estágios de humor, quando elevados para cima através de boas vibrações, por exemplo, os alegres, cria conexões com os campos de frequência sutil. Como todo o universo se faz na base de trocas, quando são projetadas energias leves, o universo faz a sua parte, descendo de si sobre vocês energias para compensar. Estas energias que provêm do divino, em essência, são energias de cura, de estabilidade e de harmonização. Tanto quanto o descenso energético se faz pelo padrão emocional negativo, raiva, mágoas, pessimismo, descrença, vingança, ódio, são energias tão pesadas vibratoriamente que os conectam ao centro magmático da Terra. Mas este centro não os purifica, pelo contrário, os atrai para ali. Então vocês ficam presos no campo magmático e gravitacional do planeta de origem, independente se seja este ou outro. Emoções leves vos iluminam. Emoções tóxicas e pesadas vos regridem, deixando-vos presos, seja no plano físico ou no plano astral. No plano astral, principalmente, cada pensamento e emoção se materializa num átimo de tempo muito menor do que no plano físico. Cada emoção e pensamento negativado vos conecta instantânea e vibratoriamente a regiões de decreto. E assim se faz. Também as emoções positivas, muito mais do que no plano físico, no plano espiritual, vos conectam instantânea e vibratoriamente a regiões de superação, de iluminação, de verdade, de virtude, de graça e eterna beleza. E assim é. Prosseguimos. As doenças no mundo astralino persistem até o momento da reencarnação daquele espírito? Cada caso, com cada quadro clínico adjacente, deve ser olhado separadamente. No geral, a necessária reencarnação se faz para drenar, para que se possa drenar estas detritos energético-conscienciais destas emoções tóxicas que vos inebriam como venenos no campo astral. Entretanto, há por intervenção divina quando principalmente o merecimento e a solicitação formal do desencarnado para a drenagem destas energias até então negativadas através dos trabalhos de caridade e amor. Estes trabalhos proporcionam, através do alto esforço, o merecimento da misericórdia divina e celeste, que se traduz em bênçãos e autopurificação. Cada quadro clínico de cada caso em geral deve ser visto separadamente. E assim é. Prosseguimos. Sendo que os pensamentos criam a doença, a alimentação realmente impacta na saúde do encarnado? Em se tratarmos dos planos físicos conscienciais, a alimentação se faz necessária para o suporte energético do veículo físico ou vaso carnal sob o qual manifestais como indivíduos energéticos e espirituais. Pensamentos, atitudes e emoções vibram em frequências elevadas que descem dos planos mentais aos astrais, aos etérico-energéticos e vão se condensando lento e gradativamente aos planos de densidade mais física. Não é tão rápido quanto se processa nos planos etérico-astrais. Neste sentido, cada comida com a qual alimentais tem um impacto direto em vosso campo energético. O campo de energia altera a rotação e funcionamento dos chakras primários, principalmente, e estes refletem sobre alterações psíquico-orgânicas. No plano dos encarnados, tanto a mente afeta o corpo, quanto o corpo afeta a mente. Uma degeneração neuromuscular afeta o funcionamento normal dos mecanismos mentais, tanto quanto uma infecção gastrointestinal afeta a boa fluidez e qualidade dos pensamentos e emoções. No plano físico dos encarnados, tudo está correlacionado. E isto ainda se processa nos planos astrais inferiores e intermediários, onde há a alimentação fluídica. Esta interfere a nível de emoções, de circulação dos chakras, de estados de humor e de padrões mentais. Apenas nos planos de pura luz dos domínios mentais e dos astrais sublimes é que vemos, de fato, a mente se sobrepondo ao corpo, ainda que seja o corpo astral. Esta é a verdade, e assim sempre se faz. Prossigamos. Bons hábitos espirituais e as ligações, as condutas do bem segundo o Evangelho, consistem em ter uma vida de saúde plena? Excelente pergunta. É perfeitamente válido dizer que saborear a edificante e digna leitura do Evangelho do Cristo ou outros como Bhagavad Gita, a Torá, o Corão, fazem com que se sintonizem as excelsas benfeituras do alto, que descem dali, dos céus astrais, toda a luz necessária para a vossa estabilização de energias, para os empreendimentos dos planos extrafísicos e materiais. A principal conduta que vos garante saúde plena é uma vida alegre, repleta de amor. A misericórdia se faz quando vocês a fazem. Então os céus descem até vocês quando vocês se elevam vibratoriamente até eles. A luz é para todos. A oportunidade de se curar é para todos. A oportunidade do bem viver é para todos. Através do serviço se consegue a dádiva. Mas o serviço desinteressado e mais meritório é o do amor alegre. Doar energias pelo simples fato de amar quem estiver presente. Isto cria e fortalece os vínculos com Deus e estes vos trarão maioridade espiritual e com ela equilíbrio e harmonização energética indispensáveis ao seu erguimento e desenvoltura do ser. Assim se faz. Prossigamos. Até onde está a responsabilidade de cada ser humano em adquirir vírus como HIV, sífilis, ebola e outros? O livre-arbítrio, quando utilizado em desprezo do outro e irresponsabilidade, faz com que, voluntário ou involuntariamente, se crie danos psíquicos, morais, energéticos, emocionais, espirituais, que acarretarão em toda sorte de dores necessárias ao surgimento da alma. O mau usufruto do livre-arbítrio através do explorar o outro cria consequências kármicas danosas. Quando se altera o modo de interagir com o respeito recíproco ao outro ser em estado humano, não só eles, mas a todos os seres que vivem na natureza física ou extrafísica, realinham-se energeticamente com a fonte infinita e a cura começa a se processar. O mal viver ainda é o maior dano para si e para os outros. Há um controle no mundo astral sobre esses vírus que se espalham no ambiente terrestre? Tanto quanto podem, os seres de hierarquia superior tentam controlar a proliferação de doenças bacterianas, virais, específicas. Entretanto, a contraparte em trevas também é atuante. E, infelizmente, mais do que nós, tem conseguido acessar o campo mental e os corações dos filhos encarnados. E muitos dos desencarnados, ainda em profundo desespero pelo natural, encontrar-se perdidos na realidade nova para estes, da vida espiritual, que caem nas garras de seres que são auto-consuados. O mal, de fato, não existe. Apenas um esquecimento da própria realidade, que é a luz. Mas este mal, que inexiste, vibra em ignorância e ressonância com a maior parte dos seres encarnados e desencarnados. Encontrando o campo fértil em vossos mentais e padrões astrais, emocionais, energéticos, em desalinho e desequilíbrio, conseguem seres negativados com profunda inteligência e operacionalização direcionar bactérias, vírus, implantes extrafísicos e até mesmo físicos para degradar o moral, a fé, a esperança e a vida dos filhos de Deus que por estarem aqui já sofrem. Intentamos a todo momento sugerir e incutir ideias no mental coletivo e mais ainda no individual. Mas para tanto é necessário um mínimo de ressonância de energias para que a cura comece a ocorrer por proporcionar abertura de consciência. O mal só entra onde a consciência inexiste. E assim se faz. Prosseguimos. Há doenças também no mundo astral? Como já dito, o ser que desencarna não se auto-ilumina pelo simples ato de desencarnar. Os desregramentos morais, os desajustes mentais, os desalinhos do campo afetivo são curáveis, todos curáveis, mas com longo tempo de duração variável para cada um, é claro. Mas o ser carrega consigo seus desajustes. Doenças de ordem emocional têm maior impacto sobre os encarnados do que as outras? Mais frequentemente, sim. Talvez toda doença tenha seu início nas emoções desregradas, mal digeridas, mal interpretadas. Brasileiros. O ser humano encarnado tem realmente a capacidade de autocura sem precisar de qualquer tipo de auxílio, tanto tradicional na medicina quanto espiritual? Como já respondido anteriormente, meu filho, o ser, ainda que esteja encarnado, pode abrir da própria matriz energética da fonte divina as vibrações indispensáveis à autocura, quando sintonizar-se a elas. Toda cura provém de Deus, mas o ser, independente de qual estágio que seja, o nominal encarnado ou desencarnado, pode, em ressonância e sincronicidade, atrair vigorosas e poderosas vibrações de cura consciencial, energética, física, emocional, independente de remédios e de medicina. Assim só não o faz, porque ainda não sabe que é capaz. Prossigamos. A medicina terrena, e ainda mais a ocidental, engatinha em tratamentos para a melhora e para o bem-estar da humanidade? Em alguns aspectos, quando se relacionam principalmente os tratativas mentais, pode-se dizer que sim. Em se desconhecendo as causas espirituais e energéticas da formação de doenças no campo mental e perispirítico, jamais saberão os amigos doutores encarnados tratar as causas reais, a raiz de todo problema que se manifesta como doença física, ou astral, ou mental. É uma coagulação, uma obnubilação de energias nos condutos, os quais chamamos na medicina chinesa de meridianos, quando se condensam e coagulam-se ali as energias do Qi, ou Prana, ou Axé, como queiram chamar, começam-se os processos de doença. A medicina ocidental se tornou ao longo do tempo materialista ao extremo. Enquanto esta não se render à ideia da alma que pré-existe independente da carne, não conseguirá resolver todas as questões inerentes ao espectro do ser humano. Esta é a verdade, e assim se faz. Prossigamos. O quanto da medicina terrena tradicional e ocidental trata a saúde da humanidade, mas dentro de um comércio de remédios, alimentando a indústria farmacêutica, mais do que realmente olhar para cada ser humano como indivíduo a ser tratado sobre a sua saúde, o seu bem-estar? Infelizmente, filho meu, a medicina ocidental está mais encaixada em enxergar o ser humano como um todo de partes, como peças de um maquinário. Quando se adoece, se estraga. Então a máxima é: troca-se a peça por uma peça nova quando não for possível consertá-la. Tratam-se as consequências, mas as origens são deixadas de lado. Já a medicina oriental, tida aqui no Ocidente como supersticiosa, trata as causas e não as consequências, entendendo-se que a raiz de toda doença é a coagulação de energias espirituais. A alma se sobrepõe à matéria e se sobrepõe à mente. A medicina ocidental ainda é engatinha no quesito mente, quem dirá alma. Infelizmente, os fármacos estão mais preocupados em enriquecer vossos cofres do que, de fato, proporcionar uma melhoria do bem-estar coletivo, da saúde física e da psique humana. Infelizes que gerarão maus karmas, que serão cumpridos a duras horas de trabalho e serviço comunitário, seja no astral inferior, seja em oportunidades de exílio, seja em encarnações com corpos deformados. perdem a oportunidade bendita que Deus lhes conferiu do estudo para pesquisar e propiciar curas, enveredam-se no necessário dinheiro, mas esquecendo-se que o bem comum supre a necessidade individual de enriquecer. Podem usufruir do dinheiro físico e devem usufruir, mas esquecendo-se a partir daí de tudo o mais, enveredam-se para tristes realidades. Prossigamos. Existe alguma técnica ou atitude que alimente em cada um um bem-estar e uma saúde constante? Sim, existe a felicidade. Encontra ressonância com as mais altas vibrações que descem dos céus astrais. Manter-se em contínuo estado de felicidade, aparentemente por mais difícil que seja, é, digamos, a fórmula mágica do viver do bem-estar. Prossigamos. Em cirurgias espirituais, o quanto é necessário utilizar os instrumentos cirúrgicos terrestres, como alguns espíritos médicos acabam utilizando? De acordo com a necessidade de cada caso, espíritos encarnados ou desencarnados, com o seu corpo perispiritual em condição mais grosseira, necessitará de uma intervenção mais física para que se possam remover as energias, os detritos, as toxinas que estão condensadas a ponto de aparentarem doenças, apresentarem doenças. Para espíritos em condição vibratória mais sutil, podemos usar outros meios como ferramentas a laser ou apenas a cura através de puramente processos de encaminhamento de ordem mental ou magística de energias. Em se tratando disso, quando nós chamamos magia, queremos nos referir apenas à capacidade de cocriar e direcionar as energias das canalizações das frequências energéticas de cura. Não precisamos, tanto quanto vocês aqui encarnados, de riscar pontos, de acender velas, pois temos aparelhos tecnológicos que fazem o mesmo efeito, e outros, mais elevados e superiores a nós, por técnicas puramente mentais, conseguem canalizar através de si as frequências de cura, refletindo e perpassando a dádiva e a graça de Deus. É importante frisar que toda cura é o desbloqueio da energia coagulada e toda magia é o direcionamento da graça de Deus. Prossigamos. Se aquele que procura uma cirurgia espiritual for contra a sua cura, lembrando do Evangelho onde Jesus diz: vai, não peques mais para que coisa pior não lhe ocorra, há alguma possibilidade da sua enfermidade retornar? Perfeitamente. E o que mais acontece é que retornará potencializada. Toda situação degradante e conflitiva, seja um mau karma sendo cobrado reajuste, seja uma doença que se apresenta na carne ou no psiquismo, quando não compreendida, retornará infinitas vezes, de formas diferentes ou iguais, mas sempre, cada vez que retorna, retornará potencializada. A forma consciente ou inconsciente de expelir as energias de cura fará com que a doença retorne e com que o ser sofra um número infinito de vezes, até que aprenda a reter a graça recebida através de boas ações, bons eflúvios mentais, boas vibrações emocionais, para que assim tenha qualidade energética e ressonância, receptividade com a graça recebida. No mais, é isto. Prossigamos. A pessoa que passa pela doença, as suas expiações, encontra nelas algum resgate kármico? É preciso falar de karma primeiro. Karma no sânscrito é ação. Toda ação gera uma correspondência contrária, não negativa, mas uma consequência. O mau karma foi o mau usufruto da capacidade de ação e, com isto, feriu a lei de harmonia universica, trazendo para si a necessidade de reajuste e compensação. As doenças entram no mau usufruto, consciente ou inconsciente, das dádivas divinas, do equilíbrio perfeito, da plena saúde para o bem-estar. Quando se inflige a lei através de condutas, padrões mentais e emocionais que oscilam muito ou insistentemente se fixam em polaridade negativa inferior, está assim gerando-se um mau karma através destas más ações que terão consequências negativas e desastrosas a serem assumidas e recompensadas. Para zerar o karma, é preciso compensar os maus efeitos de suas ações com novas ações positivas, com novos pensamentos, com novas emoções, estados de ânimo, de humor, com uma recompostura para recaminhar e reenquadrar-se no caminho da vida. E assim é, prosseguimos. O quanto o mundo astral traz de inspiração e de novos conhecimentos no mundo físico, no campo da medicina? Como já dito anteriormente, não só no campo da medicina, mas nas ciências como um todo, nas artes, na literatura, na religião, na psique humana, sugerimos, através de bons eflúvios mentais, sobre o mental individual e coletivo. Nossos bons pensamentos alinham-se àqueles que estão em ressonância. No mais, gravitam pelo éter até acharem compatibilidade de entrar na dimensão física. Infelizmente, pela própria densidade do planeta e o padrão de qualidade moral, a bem verdade imoral, da grande massa coletiva que aqui paira temporariamente, não encontramos muitas vezes, de fato, a sintonia necessária para o desenvolvimento e o progresso